Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui para levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. Hoje vamos ter um Portugal Musical assim um bocado mais calmo, um bocado mais dentro da música comercial e não dentro da música ligeira portuguesa, como tem vindo a ser nos programas anteriores. Então hoje vamos começar por ouvir Rogério Charras, A Chave, uma música que eu não conhecia e que passei a conhecer há muito pouco tempo e que confesso que fiquei encantado por esta música. E sendo assim, eu também vou partilhar este conhecimento com vocês. Não sei se sabem ou não, mas se não conhecerem, vão começar a conhecer Rogério Charras, A Chave. É o nome da música que dá título ao álbum. Depois vamos chegar com os Perfume e Reguloso, com a música Intervalo. E depois vamos terminar com Sebastião Antunes, Tu Sabes e Eu Sei Também. Então vamos à música, porque é da música que é feito este programa. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Por puro acaso, verdade ou destino, ou qualquer poder divino, encontrei enfim a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Renasce a luz na noite sombria. É a manhã que se anuncia. E era em ti que estava a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Contigo. Thank you.

sozinha sem mim. Arvencido desse jardim, onde só vai quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim. Por minha cruz, joia de luz, entras, mulher. Quebra-se o tempo em teu olhar, nesse gesto sem pudor. Rasga-se o céu e lá vou eu pra me morder, pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Arde em ciúme desse jardim, sem fim. Por minha cruz, joia de luz. é o baile, é o baile, é o baile. biblioteca. E então, está a gostar da seleção musical que eu estou a preparar para si? Espero bem que sim. Gostava de ter o feedback da sua parte e saber o que você acha deste programa. E também, se quiser, poderá fazer uma seleção musical dentro de 12 a 15 músicas, fazer o nome do artista e da música enviar para mim e, quem sabe, um dia fazer um programa com o seu pedido musical. Fica aqui o desafio, porque não? É um bom desafio, não é? Então vá lá, pegue no e-mail, escolha entre 12 a 15 músicas e mande para mim para amador.leandro@gmail.com. Será um imenso prazer fazer um programa repleto com os seus pedidos musicais. Vá lá, deixe de timidez e ponha-se ao trabalho, porque eu daqui tentarei fazer esse programa com todas as músicas que você desejará ouvir na íntegra. Então agora vamos à música, porque é da música que o Portugal Musical é feito. Já sabe, está a ouvir a sua rádio e deste lado é o Leandro Amador, que leva todas as semanas até si uma hora repleta de boa música feita em Portugal. E então agora vamos ficar com Jorge Palma, O Meu Amor Existe. Depois vamos ficar com a voz do António Manuel Ribeiro, Porque Será Que Amo. Este senhor é o vocalista dos UHF. Depois então vamos ficar com o Pedro Brunhosa, Fazer O Que Ainda Não Foi Feito, mas nós estamos a fazer aquilo que nos compete. É mesmo dar-lhe música e música portuguesa. E então não vamos fugir à regra e vamos a mais música. Jorge Palma, António Manuel Ribeiro e Pedro Brunhosa são eles os donos do palco agora nos próximos minutos aqui no palco do Portugal Musical. O meu amor tem lábios de silêncio e mãos de bailarina e voa como o vento e abraça-me onde a solidão termina. O meu amor tem 30 mil cavalos, a galopar no peito, e um sorriso só dela, que nasce quando a seu lado eu me dei. Sedento de ternura, sarou as minhas feridas e pôs-me a salvo para além da loucura. O meu amor ensinou-me a partir nalguma noite triste, mas antes ensinou-me a não esquecer que o meu amor existe.

esta vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou, a vida é curva, não uma linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te vejo. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Tens uma estrada, tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Então agora vamos ficar com mais duas músicas e certamente que as conhece. Vamos ficar agora com os Azeitonas. Anda comigo ver os aviões. Queres? Vá lá. Então vamos. Escreve um e-mail e diz quando é que podemos ir ver os aviões. Depois então vamos ficar com os Easy Special com a música Sei Que Tu Sabes Que Sim. E então são estas as duas músicas que também tocam aqui no Portugal Musical. Já sabes, está na sintonia da sua rádio favorita e com o programa Portugal Musical. Deste lado sou eu, todas as semanas neste mesmo horário, eu próprio, o Leandro Amador, que leva até si muita e boa música portuguesa. Já sabe, é a primeira vez que está a ouvir? Em 2 a 8 dias, se tudo correr bem, estarei aqui de novo para mais um programa. Já sabe, ponha esta rádio nos seus favoritos, divulgue aos seus amigos. Por que não fazer um grupo de amigos e, acima de tudo, sejam ouvintes desta magnífica rádio? Não se vai arrepender, certamente. Assim como não se está a arrepender da seleção musical que eu estou a preparar para si. Mas o importante era mesmo ter o seu feedback e saber o que você acha, o que você quer e o que você pensa deste programa. Vá lá. Não hesite, perca a timidez e escreva um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Agora sim, o Azeitona She is Special. Tempo entender, nem tu tens. tens de o dizer, só tens de o sentir. Se sabes que sim e que para mim és o mundo lá fora. Olha para mim, se estiveres a fim. Estamos aqui quase a chegar à reta final de mais um programa Portugal Musical. Mas ainda vamos a mais algumas músicas. E agora, o seu nome, qual é? Será que lhe posso roubar um beijo? São as músicas que vão tocar a seguir. Miguel Gameiro, com a música O Teu Nome. E depois André Sardé, Roubo-te um Beijo. São estas duas músicas que vão dar términos a mais um Portugal Musical. Então, fique aí até ao fim deste programa. Porque este programa só tem sentido se você estiver aí. Porque se não estiver, o que estou eu a fazer aqui? Nada. Absolutamente nada. Por isso, fique aí. Fique na nossa sintonia por estar no caminho certo. E no programa certo para ouvir boa música portuguesa. Então, Miguel Gameiro começa agora. Só para afastar esta tristeza,

uma cena como vi lá no cinema. Nesse dia, se tiver um beijo teu, eu hei vir à tua casa e dizer tudo o que sinto. Vou dizer toda a verdade, desta vez juro não minto. Segredar no teu ouvido o que tenho para te dar. Envolver-te num abraço, ver o dia madrugar. Ah, roubo-te um beijo, pois de roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Nesse dia, se tiver um beijo teu, todo beijo que é roubado tem mil anos de perdão, mas só se for guardado junto ao coração. Ah, roubo-te um beijo, depois de roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Nesse dia, se tiver um beijo teu. Ah, roubo-te um beijo, pois de roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Nesse dia, se tiver um beijo teu. E assim terminamos mais um Portugal Musical. Foi um prazer estar aqui e levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. Então, a todos um bom resto de fim de semana, ou um bom princípio de fim de semana, depende do horário e o turno em que você está a trabalhar. Então, mais 2 ou 8 dias, marcaremos encontro aqui de novo para mais uma hora repleta de boa música portuguesa. Então, até lá, um beijo, um forte abraço e tudo bom. Já sabe, faça o favor de ser feliz e, se puder, faça alguém feliz também.